Bom dia, queridos. Bom dia, queridas. Bom dia, cada um que tem a oportunidade de acompanhar com a gente. Esse tempo que a gente tem de refletir sobre as escrituras e conversar um pouco sobre essas características que Deus vai mostrando para a gente. Hoje a gente continua dentro daquele longo período de tempo comum. O tempo comum no calendário cristão é o tempo para você parar para pensar em tudo que Deus fez no tempo para trás, nos momentos da Páscoa, do Pentecostes. E à medida que a vida vai te chamando para você entrar na sua, entre aspas, normalidade, a gente, ao se reunir todo dia em torno da palavra, parar esses 20 minutinhos para ouvir, meditar, refletir sobre aquilo que a gente tem estudado, a gente faz um contrapé nessa suposta normalidade da vida e se dispõe a aprofundar aspectos que em um determinado momento lá atrás a gente não teve dúvida ou percebeu ou cresceu, mas foi esquecendo. A vida, ela tende a nos engolfar. E no meio disso, a gente volta a dormir. Uma das imagens que eu gosto, quando a gente pensa sobre como as pessoas levam a vida, é essa de que a maioria das pessoas realmente está dormindo. Não percebe o que está acontecendo ao seu redor. Eu ontem saí para passear, para pagar umas contas com a Kátia aí numa empresa, e a gente passou dentro de um shopping center, o que é sempre uma, de um lado, meio uma visão do inferno para mim, outra hora é um troço, parece um circo. É engraçado. E eu sempre gosto de ir no shopping para fazer um passe, no shopping para fazer um passeio socrático, ou seja, ficar andando por ali e vendo a quantidade de coisa que eu não preciso na minha vida e que só um shopping pode mostrar para você, né? Inclusive as livrarias. Eu entrei em uma livraria, olhei, olhei, olhei, olhei a imensa quantidade de livro que eu não preciso ler, quantidade de roupa que eu não preciso ter, de sapato, e as pessoas absolutamente distantes do menor senso de ridículo, do senso de realidade. E por que que as pessoas ficam assim? Porque a gente dorme. A gente dorme e para de ver o que que é importante, o que que a gente deixa de perceber, o quão ridículo a gente está externamente, a gente deixa de perceber a nossa idade, a gente deixa de perceber o nosso maneira de comportar, e a gente segue a vida. Só que a vida tem uma característica, a gente não combina com ela que vai dar tudo certo o tempo todo. E a gente passa por angústias as mais diferentes. Saúde, desemprego, dúvida, perda de gente que a gente gosta, depressões e vales grandes na vida da gente. Mas aí eu queria chamar você para o texto de hoje, pensar um pouquinho em uma atitude que você pode tomar ou não. Eu, para mim particularmente, essa primeira frase do Salmo 13, até quando, Senhor? Que é a mesma frase que o profeta Abacuque começa o seu livro, até quando, Senhor? É para aquele momento da angústia mais profunda, em que você tem a sensação exata de que você não vai aguentar mais. Nesse momento, a gente tem duas possibilidades de atitude. A primeira e mais comum é a gente desistir de Deus, desistir da vida, emburacar numa profunda depressão, ficar mal e começar a duvidar de si próprio. E, infelizmente, nessa nossa época, ao invés da gente aprofundar a nossa depressão em reflexão, sabendo e consciente de que existe a doença, a depressão, que algumas poucas pessoas têm, que é de origem química no cérebro, alimentar, psiquiátrica, a gente tem essa epidemia de gente que caminho mais fácil, estou deprimido. E o caminho mais fácil número dois, toma uns remédios aí. Quando, na verdade, a gente vai encontrar na Bíblia um bocado de gente em situações que a gente chamaria hoje de depressão. De beco sem saída, de gente perseguindo, de sem sentido na vida, de parece que tudo que eu faço dá errado. Bom, se você quer companheiro, se você se sente assim, se a sua família está desfazendo, se o seu emprego não vem, se todas as coisas dão errado, se acontece alguma coisa desse tipo na sua vida, bom, bem-vindo, está em boa companhia. A Bíblia está cheia de gente assim. A Bíblia não é um lugar cheio de heróizinho, fada e dragão e gente ganhando todas. Ao contrário, é gente sofrendo muito. Só que a atitude que você vai encontrar lá no profeta Abacuque, ou que você encontra nesse Salmo de Davi também, pode ser essa de, diante de tudo isso, nem sequer pensar em Deus, virar as costas para Ele e se emburacar no seu umbigo. E eu lhe garanto que se você fizer isso, você não vai encontrar resposta, você vai encontrar exatamente o que o umbigo te dá, um buraco escuro que não leva a lugar nenhum e que ainda por cima fede. Então, você pode fazer isso que a maioria das pessoas fazem, ou você, no meio da sua angústia, deixa de ter medo, você perde o medo e passa a olhar para Deus e confrontá-lo como um filho numa conversa muito franca com seu pai e dizer: até quando, Senhor? Você vai continuar se esquecendo de mim? Você vai esconder o rosto de mim? Você vai me ver tendo inquietações e tristeza no coração dia a dia. Até quando eu vou sempre perder nas relações? Até quando eu vou sempre ficar? Até quando, Senhor? Até quando? Olha para mim. Esse é um salmo extremamente denso, de alguém que sabe com quem está falando e que não tem dúvida de quem é Deus. E que se a vida nos faz sofrer, Deus está do nosso lado e Ele é o primeiro a derramar a lágrima do lado da gente. E é óbvio que a vida, nos tratar dessa maneira, a sensação que a gente tem é de perplexidade. Porque realmente a gente não consegue entender a figura toda e a gente fica perplexo. Atitude número dois, além daquela atitude número um, normal, de virar as costas para Deus, emburacar no seu umbigo, levar a lugar nenhum, ficar na depressão, rodar, rodar, rodar, rodar, é pegar toda essa tua angústia, todo esse teu problema, todo esse teu medo, toda essa indignação, toda essa sensação de que você é o cara deixado para trás e apresentar diante de Deus, olhar no olho dele e dizer assim: o Senhor vai se esquecer de mim? O Senhor vai continuar assim? E aí tem uma saída depois disso aí. Porque falar até aí, até chegar aí e falar com Deus, também reconheço que uma parte das pessoas o faz. Só que lembrando que essa fala não é um monólogo seu com Deus, é um diálogo. Sendo um diálogo, lembra do capítulo 2 de Abacuque, se você puder abrir sua Bíblia e olhar. Você vai ver que ele começa assim: quanto a mim, eu, no entanto, subirei à minha torre de vigia e de lá esperarei para ver o que Deus tem para me dizer. Ou seja, uma vez que você deu uma confrontada em Deus, você questionou, você colocou, primeira coisa, não tenha medo de fazer isso com Deus, porque ele aguenta. Número dois, ao fazer isso, você está fazendo algo que reafirma a existência e a presença de Deus na tua vida. Mesmo que seja na angústia, no choro, no, na perda. Você está dizendo para Deus: tá, eu sei que você está aí, e eu sei que o Senhor existe, e eu sei que o Senhor é bom. Agora, fala, Senhor, agora é a tua vez. Essa é a parte que eu vejo menos gente fazendo. Que até chegar a reclamar para Deus, as pessoas fazem. Mas daí, falta esse diálogo continuar, meu irmão. E ouvir o que Deus tem para dizer. E é isso que o salmista termina dizendo: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta na tua salvação, e eu quero cantar ao Senhor pelo bem que você me fez, Senhor. Bom, dito isso, feita a queixa, saber do caráter de Deus, que esse caráter é bom e ele é um pai que te ama, ouça-o. E você vai se surpreender que nesse ouvir de Deus, que basicamente é se entregar na palavra de Deus, conversar, ouvir o que ele está falando através das suas várias formas de falar, seja naquilo que você observa na natureza, seja aquilo que você conhece das escrituras, seja na leitura das escrituras, seja no seu coração, ouvir o que Deus tem para falar. Vai surpreendentemente levar você a um outro nível de compreensão sobre isso que te causa angústia. E você vai poder, no final, dizer, talvez como o profeta Miqueias: quem é comparável a ti, ó Deus? Que perdoas o pecado e esquece a transgressão? Tu que não permaneces irado para sempre? Tu que és assim desse jeito? E lá no profeta Abacuque, que eu acabei de citar, o capítulo 2 inteiro é Deus falando com o profeta, falando: você está achando que está ruim? Veja bem, você está olhando para a tua situação, mas a situação tua compõe um quadro maior no qual eu estou lidando, que é assim, assim, assim, e a coisa vai ficar pior, meu irmão. Às vezes você vai ouvir isso de Deus: olha, está ruim, mas vai ficar pior. Mas no final, eu vou fazer isso, isso e isso com você. Confirme. O profeta Abacuque, quando ouve Deus dizer: olha, não vou passar a mão na sua cabeça, ah, que é isso, meu filho. A gente tem muita expectativa que você vai se queixar com Deus, e ele vai falar: oh, meu filho, minha filha querida, tadinha de você. Não, às vezes Deus fala: olha, tá duro mesmo, eu sei que tá duro, tá complicado, mas eu vou lhe comunicar uma coisa: vai piorar. Ainda vamos ter que passar por isso, ainda vou ter isso, aquilo para acontecer. Mas então, aí, quando isso acontecer, de acordo com o plano que eu tenho na tua vida, aquilo que eu estou dirigindo nesse processo, eu vou te resgatar. Aguarde e segure firme. Pode ser que às vezes Deus fale isso. E aí? Eu te garanto que vai acontecer algo. Talvez a tua situação nem mude, porque ela não é para mudar. Ou talvez ela mude, você seja levado a um grande livramento. Mas independente da situação, ao estabelecer esse contato e esse diálogo com Deus, a sua compreensão sobre a vida, sobre o mundo, sobre Deus, vai mudar de tal forma que você vai poder dizer: eu sei, Senhor, que o Senhor vai mostrar a fidelidade, que o Senhor vai, no fim das contas, fazer. E olha, eu realmente estava aqui como um burro olhando para o meu pé. Mas quando eu desviei os meus olhos, como diz o Salmo 37, e olhei o fim dos ímpios, e olhei o processo como um processo e não como um momento, aí eu percebi que grande Deus o Senhor é. Que grande Deus o Senhor é. Uma outra possibilidade que a gente tem para lidar com as coisas, e que é muito comum com quem se liga a algum tipo de pensamento religioso ou de espiritualidade qualquer que seja, e que está no texto de Gálatas que a gente leu hoje, é a gente, diante de uma situação dessa, né, diante de vendo a vida não funcionar muito bem, não entendendo que para passar por esses períodos de angústia, a gente só pode contar com uma única coisa, que é a graça de Deus que nos basta, a gente pega e acha que deve fazer alguma coisa. Vou me esforçar mais, vou ser mais santo, vou fazer isso. E começa a trazer para dentro da tua vida com Deus um monte de leizinha. Começa a classificar as pessoas entre quem é de dentro e quem é de fora. Começa a demonizar um e colocar como santo o outro. Começa a classificar tudo usando a lei, o esforço. E começa a funcionar de modo a fazer reverter esta situação, ou a situação do seu coração, por meio do segmento da lei. Eu vou te dizer uma coisa: é bem mais do que isso. Paulo aqui está chamando a atenção dos Gálatas, que eram os insensatos, que decidiram ouvir e dar ouvidos a religiosos que vinham com uma alternativa de vida: olha, para a vida funcionar mesmo, as coisas não estão boas para você, porque você não faz sacrifício suficiente, porque você não se circuncida, porque você não isso, não, você tem que fazer isso, tem que aquilo, está aí, Deus. Sabe, primeiro, isso é tudo uma posição mítico-mágica de achar que se você fizer A, isso vai redundar em B. Que se você fizer algum tipo de atitude aqui, material, ou passar por um ritual, ou de repente dar uma oferta especial, fazer alguma coisa, isso vai mexer céus e terras lá e que isso vai gerar um benefício X, B para você em função do que você fez. Olha, para um cristão, os benefícios que a gente recebe, o perdão que a gente recebe, a solução que a gente recebe, a percepção que a gente tem da vida aqui é tudo graça. Que Deus dá porque é bom. Deus é gracioso, misericordioso e dá para quem não merece, para quem não fez nada, para quem não teve esforço nenhum. O nome disso é graça. A graça redunda basicamente em ser recebido e receber de Deus alguma coisa que eu tenho absoluta consciência de que não merecia. Quando a gente fica muito angustiado, quando a gente tem aquela queixa toda do começo que eu estava falando, é porque no fundo, no fundo, a gente acha que a gente merecia mais da vida do que o que a gente tem. E isso, meu irmão, minha irmã, é simplesmente uma demonstração de que você não entendeu ainda o que verdadeiramente eu e você merecemos. Diante de Deus, do Deus Santo, puro e verdadeiro, diante da perfeição da sua criação, todas as nossas atitudes, as nossas escolhas, a maneira como a gente monta a vida, aquilo que a gente fez para trás, sabe o que que você merecia? Você merecia a morte, meu irmão. Você merecia era ser colocado no inferno. Você merecia ficar afastado de Deus para sempre. Eu merecia ser destruído. Por isso que todo mundo quando me pergunta todo dia, como é que você vai, Cláudio? Eu normalmente respondo, melhor do que eu mereço. Isso não é figura de linguagem, não. É um mantra quase que eu repito para lembrar para mim o tempo inteiro que muito da minha queixa, da minha angústia, do meu sofrimento e tal é porque eu esqueci da graça. Que na verdade não há sofrimento nesse mundo que seja além daquilo que eu mereceria como ser humano. Pela destruição que causo, pelo mal que fiz, pelas escolhas que eu opto, pelas decisões que tomei ao longo da vida. Sinceramente, a gente merecer a morte, a tortura, perder tudo isso, mas Deus, na sua graça, faz chover sobre nós todo dia, o sol brilha todo dia, Deus te dá uma família, Deus te dá gente que se preocupa, você não está sozinho, tem gente que te ama, tem gente querendo estar ao teu lado, tem gente que se preocupa, tem gente que entra em contato contigo. Então, meu irmão, no fundo, quando você desiste de entender que Deus é gracioso e bondoso com você todo dia, quando você acha que o que você recebe da vida é menos do que você mereceria, aí você vai procurar uma lei qualquer, vai procurar um ritual qualquer, vai procurar uma mágica qualquer. E é sobre isso que Paulo está falando. Cara, quem faz isso caiu da graça. Deixou de entender que a vida é graça. Que o fato de você ter acordado nessa manhã e você não ter teu coração parado, foi simplesmente a misericórdia do Senhor que se renovou. E observe para o final, para ter uma coisa bem simples para você. Quando a gente passa a ter uma vida grata pelo fato de estar respirando, grata pelo fato de ter acordado, grato por ter comida na mesa, grato porque tem alguém que se preocupa, grato porque você tem um teto em cima da sua cabeça, grato porque você tem um celular e um WhatsApp que você está ouvindo isso aqui agora, enquanto centenas de pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas não tiveram nem o que comer. Grato porque nesta noite você foi dormir de barriga cheia, enquanto 1 bilhão de pessoas nesse mundo ficaram sem comer ontem e ficarão sem comer hoje. Quando você é grato pelo teto que você tem, pelo lugar que você tem para dormir, pela vida que lhe foi dada e pela esperança que essa vida redunda, a sua depressão começa a se dissolver. As suas queixas de Deus vão se tornando secundárias. A sua depressão vai sumindo. A sua angústia diminui. E você volta assim, eu estou entendendo direito, senhor? Até quando? Então, meu irmão, lembra que a graça na sua vida não é lei, não é uma religião, não é a quantidade de vezes que você vai num culto, quantos pulinhos você dá para trás, quantas músicas você canta, quantos hábitos você tem. É graça. não caia da graça. E eu garanto a você que o melhor remédio para aquela queixa, do primeiro salmo que a gente estava lendo, é um coração grato diante de Deus, que mesmo angustiado sabe, Senhor, eu sei que ainda que o sofrimento seja terrível, ele não se compara ao sofrimento de Jesus por mim na cruz. E a quanto ele se entregou, e a promessa final garantida por ti, na tua palavra e pela tua palavra. Que Deus abençoe você nessa manhã, que a gente tenha um tempo muito bom e que a gente continue crescendo em graça, de graça em graça, sejamos levados onde Deus nos quer. Amém.